Firmeza, firmeza total. Aqui representando Fernandinho Beatbox com meus parceiros do Sintonia lá do Sul. Beatbox pra vocês. Representa Sintonia lá do Sul. Atenção. Atenção. Firmeza total. Firmeza total. Sintonia lá do sul. Sintonia lá do sul. Sintonia lá do sul. Firmeza total. Firmeza total. Firmeza total.